4118. Portão 2, direita após, chama pronto. Bora pronto. JR, é proibida a apresentação de planafio na terminal de Salvador, já tem um bom tempo. Vou copiar o seu plano dessa vez, espero realmente que não se repita. Tomé! Atingiu 50, pode descer via? Desça para 2 mil pés, ajuste 1-0 no 3. Mantenha presente para o sobretor para o sequenciamento 3192. Ok, 2 mil pés, mantendo a proa para o sequenciamento com 1013, então 3192. Papa Romeu Alfa, November Delta. Escuta Delta. Acione 0210. Então, no 7, chame pronto para ingresso de decolagem. Confirmando, qual o comandante agora? Edinaldo, ciente. Chame pronto para decolagem, o Guardião 04. De November Alpha, mantém a posição, tem 09 aí da Polícia Militar, tá com a missão em Vera Cruz e aguarde para o táxi. 5729. Afirmativo, autorizado, vai reportar estabilizado 5729. Interessante, é lá o Ciro Quebec Serra. Ciro Quebec Serra, reporte rotatória. Rotarei. Controle cordial, boa tarde, Gol, Uno 755. Gol no 755, boa tarde. Identifique e desça ao nível 050, chegada Bonfi. Identificou 050 na Bonfi, 755, obrigado. Controle Netuno 03, posição Bonfi, cruzando 050 para 040. A gente mantém o 040, Netuno 03. 03. K3192, correr direita para o 090, reporte estabilizado, LS. Ok, direita 090, reporte estabilizado, 3192. Alfa, November Delta, informe qual o POB? Z895, acionamento táxi de decolagem, Índia Júlio, bom voo. Visual Atacapo, Quilo Quebec Serra. Chame Torre 1 no 8, decimal 95, Quilo Quebec Serra. 895, obrigado por hoje. Nada, Unijet 5729, Torre 1 no 8, decimal 95. Quilo Quebec Serra, reposte na rotatória. Porta aí. Inicio de imediato. Autorizado, decolagem do ano 7, vento 130 graus 109, informa ruim da WebJet no externo. 729. Tá, 3192, reduza para a velocidade de aproximação e chame torre 118, decimal 95. 395 reduzindo, 3192. Quero saber o que é. Torre Salvador, boa tarde, objeto 5729, fui LS baixado e travado. Gente, web 5729, tráfego no setor norte, aguarde liberação para o pouso, ou melhor, dá presente, já está liberado para o pouso, pouso autorizado na 10, vento 120 graus, 109, ajuste padrão, o tráfego encontra-se no setor norte, aproximadamente 4 milhas, não interfere no seu pouso, ok? Afirmativo, tá com tráfego no TICAS, autorizado o pouso, ajuste padrão 5729. Guardião 04, decolado ao 06, com controle agora, 198. 198, grato. Go 925, Spock, identity, 10-2 flight level 060, Bonf, arrival. Bonf, arrival, flight level. Uno 785, chame Recife. Uno 25, decimal 1. Alterne 133, decimal 25. Cliente 1251, 3325. Bom, 785, boa noite, obrigado. Bom. Então, seu lado é o Guardião 03, decolado da 175, corredor a chame. É o Guardião 04? Afirma, Guardião 04. Cliente, reporte farol da barra, Guardião 04. Volta na farol 04. Tá o pouso aqui? Agora eu tô a 1.1 milha da final da velocidade. É um prossigo, e aumenta a velocidade. Ok, aqui não é possível a remetida aí do senhor, provavelmente vai cruzar a toa aí da aeronave da TAM. E para evitar um mau transtorno, faça o 360 longo agora e aguarde para o pouso 917. Ok, ciência então, aqui no Quebec CR. Eu estou visual ali no 917, se você tiver visual comigo, você vê que eu posso cruzar muito antes do TAM. Eu tenho condições de incrementar? Agora. Ok, então tá livre o pouso, na 17, o vento no 10 graus, 10 nós. Como é que serra? Torre TAM 3192, boa tarde, passou a estar embaixada travada, ciente da aeronave na final da 17. Ok, TAM 3192, aguarde o pistão no zero livre, o ajuste é 1013, a aeronave já encontra-se na curta final da 17. Positivo, tá visual, sem problema. Obrigado aí, TAM. É isso, nós aqui, amigo. Bom pouso. Obrigado. O Webjet 5729, no solo 08, libere a direita e chame o solo 219. Direita 219, 5729. 3? Desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado ILS, reporte estabilizado. Netuno 03, reportará estabilizado. Na 3192, livre o pouso na 10, tráfego já encontra-se no solo da 17. O vento no 20 graus, 10 nós. Autorizado na 10, 3192. O Kilo Quebec Serra no solo 09, autorizado o táxi para o pátio 5. Vitorinho de Juliette, acione e reposte táxi. O Kilo Quebec Serra, solo 09 e livre táxi 45, ok? 065, tinha solicitado anteriormente autorização, senhor. Teve uma mudança aqui no plano para o nível 280. Você poderia informar se a copa anterior permanece, senhor? 260 ou 360? 280, 280, senhor, o nível. Então o senhor está pedindo agora o 28, é isso? Afirmativo. Ok, só aguarda a coordenação com o centro aí, fica bem? Ok, estou na escuta aqui para a corte, 4065. Fala, Salvador, está 3155, posição 7, para o posicionamento. 3155, portão 7, autorizado, chama táxi. Direita 219. Liberar direita 219. 3192. Tá radial 350. Vai voar nesta por 20 milhas de Salvador. Pós direto fixo alvo. Controle 198, transponder 5505, Ocean 63, não passa. Positivo, está aprovado o nível 340, decola da 10, aerovia presulo 20. Mantém a proa até 2000, esquerda radial 350 por 20 milhas após posição alvo. 198, controle, transponder 5505. Correto, 6314, portão 5, chama pronto. Chamará pronto, 6314. Portão 1, então, autorizado o ingresso, 5729. 3192, reporte antes da Juliette. Reportará antes da Juliette, 3192. Netuno 03 está full LS. Chame torre 1 no 8 decimal 95, Netuno 03. 03. Controle Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu, Índia November Alfa, decolagem. Índia November Alfa, suba mil pés no corredor Axé, reporte através da farol da barra. Bom, na mil pés, corredor Axé, reporte na farol da barra, Índia November Alfa. Controle igual no 755, cruza 60 para o 50. No 755, esqueça e mantenha 2.510, ajuste altímetro 0 no 3. 613 para 2.500, igual no 755. Salvador Alfa, no Mapa Delta. Pronto, fica aqui a direita. Gente, reporte na rotatória do CIA. Trabalha na rotatória Delta, grato. O Vitorinho de Juliette está autorizado, alinhar e manter a 17. Queria confirmar o vento para o Netuno 03? Afirmo, vento, ONU 20 graus, ONU 0 nós. 03. Salvador, eu tenho 3155, 157 a bordo, 4:20 de autonomia, alterno Galeão para o táxi. Cinco, Juliette Alfa, ponto de espera, 18.95, ajuste no 0, no 3, boa viagem. Juliette Alfa, ponto de espera no 0, 118.95, ajuste 1013, está 3155. 3192 após o TAM, portão 7. Após a passagem da aeronave da TAM, vou ingressar para o portão 7, TAM 319. Flight 070, down to 060, go 1925. 1925, descend, maintain 040. Descend and maintain 046, go 1925. Alô, Salvador, boa tarde, Doxané 6, 321, informação Tango. 321, no Brasília, Guarda Copa, ajuste 1013. Na sua escuta, 321. Atingi 2.500, 755. ONU 755, desça para 2.000 pés, autorizado LS e reposto estabilizado. 2.000, chamará 755, obrigado. Afirmativo. Gente, o Netuno 03 falou aos 1.6, autorizado o táxi para o pátio militar e frequência livre no corte. 03. Vitorinho de Juliette, decolado aos 1.6 com o controle agora 19.8. Controle 19.8, Vitorinho de Juliette. Controle Salvador, Papa Tango, Vitorinha Juliette. Vitorinha Juliette, prossiga. Circulou de Salvador, passando 500 para 1000, corredor chefe de Uden. Verifique seu transponder, eu não tenho indicações ainda. Controle Alfa November Delta. Alfa November Delta, chame torre 1-1-8, decimal 95. Foi orientado a voar na proa da rotatória pelo corredor Interlagos. Permaneça no mesmo, senhor. Está autorizado a transferir para a torre? Está autorizado a transferir para a torre, porém o corredor Interlagos fica mais acima. O senhor está bem próximo, fica a 5 milhas praticamente afastado do campo. O senhor está na metade do caminho. Me perdoa, senhor. Chegamos ontem, eu não conheço a região, não vai se repetir. Ok. Até a próxima, obrigado. É, boa noite. Estabilizado, 1755. 1755, chame torre 1-8, decimal 612. Correção, 95. 95, obrigado, boa tarde. Boa. Gol 1925, reduza para 1970 nós. Reporte estabilizado, desça para 2000 pés, ajuste 1-0 no 3. Controle Salvador, boa tarde, gol no 075, cliente da informação Tango. Gol no 075, identifique, desça o 050, chegada a mar e voe pro ODTAP. Chegada a mar, descendo ao 050, pro ODTAP, gol no 075. Go 1925, reduce to approach speed, traffic for your company, maintaining 120 knots of ground speed. Roger, slow down to approach speed, go 1925. Decimal 8 and score 5517, 3217. Roger, appear to Hawkins, flight level 360 via Upper Zulu 16, with the pathway from runway 10, with right turn after the pathway. Leda, dial the pathway, Leda transition, after Leda bridge, Salvador, the pathway control frequency 119.8, 5517 now, transponder code 3217. 5517, report ready to start up and pushback, 10-04, turn 3217. Roger, report ready for start up and push on gate number 4, 3217. Bravo, 12, nice. Delivery pose 910, go 1755. Do Alfa November Delta, mantenha o setor norte e aguarde para prosseguir direto para o pátio 3. Afirmativo, vai aguardar na presente posição, senhor, fazendo 360. O TA 3155 decolado ao 19 com o controle agora 19-8. 19-8, bom. Establish on ILS, go 1925. 1925, tower frequency 118, decimal 905. Tower 118, decimal 905, go 1925. November Delta, torre? Relativo, senhor, agora sim. Eu estava procurando, agora estou visual comigo. Ok, a aeronave já está tocando a cabeceira. Prepare-se para o cruzamento do campo. Prossegue direto para o pátio 3. Prepare-se e aguarde a liberação. Afirmativo, está pronto, senhor. Está pronto, copy. Salvador 6314, está para o táxi. 3, and stand by for landing. O Alfa November Delta, cruzamento está autorizado de imediato, prossiga direto para o pátio 3, informe no solo controlado, 130 graus, 1-0 nós ao vento. Autorizado o cruzamento de pouso, chamará no solo controlado Delta, grato. Go 1925, stand by landing clearance, we have a helicopter crossing now the field, windy 140 degrees, 10 knots. Roger, stand by for landing clearance, go 1925. O gol no 755, no solo 21, consola agora no 219. 219, obrigado. 755, reporte antes das verdes. Trava Juliette, com 75. Way 10, wind 130 degrees, 109. Clear to land, runway 10, go 195. 755, solo. Prossiga na escuta. Ok, dá passagem a... Fique só atento à viatura que vai ultrapassar sua frente aí, após a reporte antes da Juliette. Posso dar a visual com a auditoria. Solo 22, frequência livre. Muito obrigado, até a próxima, boa tarde. Boa. Victor Juliette, uma rotatória e visual constante. Gente, Alfa Victor Juliette, chame na curta final da 17. Chama na final da 17, Alfa Victor Juliette. Planeta por 20 milhas e após vai direto posição Dedor. Controle 19-8, transponder 5531 no passadeiro 2231. Ok, 2231, foi autorizado barreira com som nível 340, a saída é, decolando da pista 10, mantém a proa até 2000 pés, monitor curva esquerda para interceptar a região 350 do BR Salvador. Foi nessa por 20 milhas, então direto de dor. Controle 198, no transponder 5531. Salvador é o gol 1399, ciente da Tango para autorização. É, moto no 4, chame pronto, passadeiro 2231. Zero, zero, zero, zero, meia, três, não, 4065, portão 8. Aguarda só mais um minuto. 30 segundos, o azul. O 1755 Juliette, agilizando o portão 10. Portão 10 agilizando, obrigado. O azul coordenando com a equipe de solo após o gol na retaguarda, tá livre, ok? Ah, afirmativo, senhor. Na verdade era pra confirmar se o nível 280 foi coordenado pra gente. Afirmo, foi coordenado, tá pronto para push? É, negativo, mas um minutinho aqui, senhor. Ok, então, nível 280, mantém a saída, ok? Ok. Salvador, bom dia, é o gol 1 no... Salvador, ground, good afternoon, gol 1-9, aqui da runway. No 399, aguarda a copa, 1013. Aguardando, 399. Solo, trip 521, boa tarde. Quem negar no 0 no 3? 050 com no 0 no 3, aguardando 542. Pista, por gentileza, e hora certa. O trip tá um pouco cedo, o plano, o horário tá um pouco cedo, aguarde só chegar no meu sistema, ok? Eu poderia informar a hora, certo? Sim, Salvador, aqui é o Alfa Victor Juliette, na final da 17. Gente, Alfa Victor Juliette, tá autorizado, o pouso na 17, o vento 120 graus, 10 nós. Obrigado, pouso na 17, Alfa Victor Juliette. Boa noite para o táxi, alternando o galeão. 2 horas e 47, 119 a bordo. 4118, direito, ponto de espera 1895-1013. 1895-1013, do 4118. Pushback acionamento 4065, posição 8. Com controle agora, 198. Gente, 198 com controle, achar 6314. Graças, boa tarde. Boa. Confirme. 4065, posição de número 8, pushback e acionamento. 4065 autorizado, chama o táxi. Chama na táxi. É isso aí da Momo 340, confirma, vai se afastar na radial 350, 20 milhas, senhorita. Afirmativo, intercepta a radial 350 por 20 milhas, após vir direto ao alvo. Ciente, o chão é 63 no 4. No 075, desça para 2000 pés, QNH no 093, autorizada final do procedimento RLS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Descendo para 2000, autorizado ILS, X-ray, reportará no estabilizador, gol no 075. Runway Juliet, taxiway Juliet, go 1925. 1925, Alpha India stand 02. Alpha India stand 02, 1925. 4. O táxi, o azul 4065, POB de 123, alterna Ribeirão Preto, autonomia de 0350. 23.25. Chama Recife agora em 1251, alterna 1335, está 3055. Quando pronto, a torre em 1895. E a Juliette, é o 4065, obrigado. Uno 399, pronto, cópia. Confirme. Manhas 360, Pesolo 16, Chino 0, curva direita, saída da El Leda Bridge, controle 119.8, transponder 5522, Uno 399. Autorizado, portanto, São Paulo, decolando da 10, com a primeira curva para a direita, na saída da El Leda Bridge. Para o 360, prossegue na Pesolo 16, chamar ao controle 19.8, acionado 5522, é o gol 1399. No 399, portão 3, chama pronto. Confirme? Chama pronto, portão 3. Ah, chamará pronto, gol 399. Gol 1075, chame torre 1118.95. 1895 a torre, gol no 075. Controle o azul 4118. 4118, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. Subindo para o 360 na DAEL. A possibilidade de aprovar a DAEL já? Autorizado DAEL, azul 4118. DAEL. No 075, ciente, check trem, livre pouso, 140 graus, 11 nós. Livre pouso, já baixado, travado, gol no 075. Gol 340. Restrito ao 340, azul 4118. Salvador, muito boa, é o 4065, próximo ao ponto de espera, pronto. Charles, pouso 737 na final ali e mantém 40.